2961, puxa o estacionamento, portão 7. 9161, desautorizado, chupa o ataque. Autorizado, chama o ataque. Sobre 179, autonomia 3 horas e 52, Adriana Galeão. Tomeia 1, estou autorizado o táxi, aperte 1, táxi Índia, contestada da pista no 0, chame torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 018. Táxi Tatiana Índia, contestada da 02, 95, no 018. Copa de Espera, dando zero, pronto. Pluma 61, estou autorizado a alinhar ainda com a Pistama 0, o vento 140 graus, 099. Vinda com a Pistama 0, gol 161. Pluma 161, decolado 37, me controle 1208. 1208, vou não nomeando. Falei. Falei, Salvador, vou não nomeando. Decolo da Eulê da Morte, vou afastar 1100. Bom dia. Pluma 161, contato radar da decolagem, subavia saída da EL para o nível 360. Já da EL, estava nível 360, vou não nomeando. Estamos confirmando que a representação do Romeu está no Golf. Poderia confirmar o pátio? É, entre o seu cópia. Estacionamento com conta e risco, chama pronto para a cópia. Papa Tango, Romeo Tango Golf, está autorizado do Ireceu, nível 085, da coluna 0. A curva direita permanece no corredor Axé, restrição de mil pés. Controle Salvador Pera 1208, transponder 5475. Irmão, pistão no 7. Romeo Tango Golf, chama pronto para taxa de decolagem. Uno, no 61, chame centro Recife, 1251, alterna 13395. Centro Recife, 251, 13395, 1169, bom dia. Autorizado o táxi, está em prestação, reporte para ingresso, pista no 7. Como tá, o Golf está autorizado a colagem da cabeceira 35, a pasta segue direto a descer. Aí mantém cabeceira 35, abandono pronto, o Romeu tem Golf. Bom, então Golf devido à falagem, pista 35, vento no 40 graus, 08 nós. Então, Golf, da Golf 49, tinha controle agora em 1208. Controle, 1208, Tango Golf, Papa Tango Romeu, Papa Tango Romeu, Tango Golf. Papa Tango Romeu, Tango Golf, qual seria o lugar para o seu destino? É a 317. Liberação então para o 085 e direto destino Romeu Tango Golf. Assim que possível, informe sua estimada de pouso. 085 direto destino, aguarde para estimar Romeu Tango Golf. chamando pausa 0820. É isso, 0820. Lance, tudo mantenha 085, reporte a 40 milhas afastado do Salvador. Vai reportar 40 milhas afastado do Salvador, na linha do seu 085, aberta agora. Mike Yankee Echo. E Mike Yankee Echo. Bom dia, solicitando autorização de reboque do pátio 3, posição 2 Romeu, para o pátio 1, no finger de número 7. Está autorizado, reposta terna. Será feito, grato. Romeu Tango Golf, informe seu estimado para o través de Leão 6. Ente 0750, copiado, Romeu Tango Golf. Sou Tango Wolf, 40 milhas noroeste de Salvador, serviço radar encerrado. Subi mantenha o 085 em condições visuais. Fiz frequência livre para autocoordenação. Para serviço de informação de voo e alerta, chame centro Recife na frequência 12685, secundária 12545. Salve Salvador, gol, Golf, Golf Mike na posição remota 12. Golf, Golf Mike solicita autorização de reboque da remota 12 para o pique número 10 principal. Golf, Golf Mike está autorizado, repassa terno. É contrário. Salvador, bom dia. É o Chanel 6251 com a informação Eco. O Chanel 6251, bom dia. Prepara sair da Eoli da Morte, vai guardar uma cópia. Da Eoli da Morte, será aguardar no Chanel 6251. Como, pronto cópia? Pronto cópia, eu sei isso aí. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Lida Motiva, via UPZU 10, Tabaté. Controle Salvador, pera 120, decima 8, e o transponder 5520. Afirmativo, 6251 do Chanel, autorizado Guarulhos, nível 360, sai da pista 10, daí é o Leda Motiva, com curva direita após, controle 1208, transponde 5520, agradece. Está no Finger 5. Chanel 6251, com urgência para a Champlão, pushback, saneamento. Graças, Maré. Torre Salvador, Mike Yankee Echo, confirmando autorização para tentar o pátio número 1 para o finger número 7. Mike Yankee Echo, está autorizado. Grato. Fala Salvador, aquela azul Alckmin aqui Serra. Seria. Bom dia, solicitando permissão de giro dos motores por 5 minutos em marcha lenta no parte 3, já em acordo com a empresa. Alfa e Yang Serra, em coordenação com a infra-aérea, reposto o terminal. Ciente, vem aqui. Europa 03, qualquer DF, Success Flight Level 050, vai a Death Arrival, QNH 1017. Thank you, Gustavo Mike. Salvador, é o Mike Yankee Echo, informando o término do reboque, ponte de número 7. Obrigado, um bom dia, cara. Gente, bom dia. 6251, operacionamento imposto, está no fim. 6251, está autorizado, chama para um táxi. Ele vai chamar o 6251. Alô Salvador, bom dia, Azul Yankee Echo. Siga. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, poste número 3. Yankee Echo, está autorizado a dar saída do pátio 3 e poste para ingresso, pátio 1. Cliente, Alfa Yankee Echo. Salvador, Carlos do Alfa, Yankee Serra, informando, tendo o gênero dos motores no pátio 3, bom dia. Ei, tchau, Yankee Serra. Após o 3.2006, planete 1018, clear the ILS, final report, status localizer. Posicionando 6251 para táxi. Está com 1 na série de apósito, 5:35, Fernando Galeão. Poderia confirmar 113, Eduardo? Exato. 6251, estou autorizado o táxi, 71, táxi Índia, Costela, Zé Chimitoi, 1895.